Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Conforme prometido, hoje eu vou dar algumas explicações para vocês sobre como você montar a sua biblioteca pessoal. Eu acho que esta é a maior dificuldade numa vida de estudos. Se você conseguir vencer isso, o resto você vencerá. A primeira coisa é você formar uma ideia do que é propriamente a cultura pessoal. A cultura pessoal, evidentemente, não é você ler um monte de livros, não é você ser capaz de falar sobre arte, sobre filosofia, sobre história, etc., etc., mas você tem um conjunto de equipamentos que permita a você olhar a situação real, tanto a situação pessoal, quanto a da comunidade imediata, quanto a de um país, quanto a do mundo inteiro, né, com uma multiplicidade de perspectivas que validem a sua visão perante a consciência de outras épocas e de outras civilizações. É como se você convocasse uma assembleia dos sábios de todas as épocas e juntasse os seus conselhos para, através deles, você olhar o que está acontecendo. Então, a eficácia de uma cultura pessoal se mede, não evidentemente pela exibição de erudição ou pelas conversas inteligentíssimas, mas pela eficiência com que você consegue lançar esse olhar múltiplo sobre a realidade e entendê-la. Lembrando sempre aquilo que dizia Aristóteles, que a investigação de qualquer coisa, e ele se refere mais especificamente à área que hoje nós diríamos ciências humanas, seja política, sociologia, história, etc., começa sempre pelo repertório das opiniões dos sábios. Então, evidentemente, essas opiniões, elas são discordantes entre si, e justamente por serem discordantes, elas lhe permitem olhar o seu assunto sob vários ângulos e enriquecer a sua perspectiva total. Se enquanto você não faz isto, você está no estrito domínio da opinião individual. E a opinião individual é apenas a expressão de um estado de ânimo seu. Não tem nada a ver com o objeto, mas rigorosamente nada, nada, nada. Ou seja, não apreende a realidade. Você está falando, sei lá, sobre política, ou sobre filosofia, sobre religião, mas na verdade esses objetos estão completamente ausentes da sua conversa. Você está apenas colocando ali, vamos dizer, o seu próprio sentimento. Então é uma coisa que não tem validade, não tem autoridade pública, não tem fé pública, tá certo? E é uma coisa que é melhor você guardar para você mesmo, porque não serve para mais ninguém. Uma outra pessoa pode concordar ou discordar de você por motivos igualmente subjetivos e sentimentais. Ou seja, onde não há um esforço efetivo para você apreender o objeto tal como ele é na realidade, não há nada mais do que autoexpressão. Então, não é preciso dizer que no Brasil a totalidade dos debates públicos é um confronto de autoexpressão, de autoexpressões, onde o que vai valer no fim é a força psicológica de cada qual. E como ninguém tem mais força psicológica do que um psicopata, os psicopatas acabam ganhando todas as discussões, porque eles têm uma agressividade mental que as pessoas normais não têm, e uma força, uma aparente força de convicção, que na verdade é totalmente fingida, tá certo? Que desarma as pessoas, as intimida e as faz concordar. Então, isto é uma concorrência de egos. Então, quem tiver o ego maior ganha, evidentemente. A única maneira de você se vacinar contra isso é você cair fora do jogo de egos, tá certo? E transferir a questão para um outro domínio, que é a do conhecimento da realidade. A realidade não se oferece a nós de uma maneira imediata e simples, a não ser naquilo que se refere a objetos específicos. Quando você vê, sei lá, uma xícara, um urso, um poste, aí sim, onde o objeto se apresenta por si mesmo. Mas quando você está falando de realidades mais complexas que implicam condutas humanas, às vezes condutas de milhares de pessoas ou milhões de pessoas ao mesmo tempo, é claro que você não tem acesso direto a isso. Você só tem acesso através de testemunhos e documentos e narrativas deixadas ou as opiniões que os sábios deixaram a respeito. Então, se você não reconstitui esse conjunto de documentos, você nada sabe a respeito do que você está falando. Então, eu achei estranho o dia que eu mostrei no filme, já nas aflições, a parte da minha biblioteca que se referiu ao comunismo, e tinha ali uns 1.000 livros, né? A minha biblioteca pessoal tem atualmente uns 10 mil volumes, tá certo? e a parte referente ao comunismo são os mil, tá certo? Não colocados num lugar de destaque, como disse o homenzinho da Folha, mas justamente colocados no anexo, que era uma garagem, né? Mas, de qualquer modo, eu estou lendo coisas sobre o comunismo desde que eu tinha 17 anos de idade, então foi acumulando, né? E sobrou uns mil. O que, que são mil volumes em face de um fenômeno que abarcou um terço da superfície terrestre, um terço da humanidade e durou quase um século e afetou tudo? Você não tem nenhum único fenômeno na política do século XX que não tenha sido afetado pela presença comunista. Então, o fenômeno é de tal magnitude que mil livros a respeito são um nada. Não é isso? Então, eu não posso dizer que eu sou um especialista em comunismo. Não, eu sou apenas um homem que tem uma certa cultura a respeito. Não um especialista de maneira alguma, porque, vamos dizer, para ser um especialista, eu precisaria ter lido muito mais do que isso. Não só lido, como anotado e organizado, coisa que eu nunca fiz. Tá certo? E não obstante, é claro que ninguém no Brasil leu mil livros sobre o comunismo, a não ser eu mesmo li. Se eu não li os mil, eu li 999. Tem alguns que não precisa ler, que estão lá apenas como documentos. E a reação escandalizada do rapaz da Folha, será que ele leu tudo isso? Fala, mas é claro que li. Será que eu compro o livro para quê? E também eu me lembro que, quando dei o curso de Teoria do Estado na Universidade Católica do Paraná, eu disse que em qualquer área onde você seja um especialista, ou se pretenda um especialista, você tem que ler no mínimo 80 livros daquela área por ano, para se manter informado a respeito dos avanços, descobertas e também, vamos dizer, da retaguarda histórica da sua disciplina. E as pessoas ficaram aterrorizadas com a perspectiva de ler 80 livros. E, no entanto, era um curso de pós-graduação. Não era um curso primário, não era um curso secundário, não era sequer um curso de graduação, já era de pós-graduação. Quer dizer, eu nem quero chegar no pós-graduado, tá certo? E ficar assustado de ter que ler 80 livros por ano. Quando 80 livros, eu falei, é o mínimo que você tem que ler. Então, a leitura não é uma atividade agradável, né? Principalmente para mim, que tenho dois olhos completamente divergentes, um é míope e o outro é hipermétrope. Então é difícil você achar as lentes para ajustar, né? Não é uma coisa agradável, tá certo? Eu não aguento ler mais de 5 minutos sem eu desviar e olhar para longe, como me recomendou o Dr. Carlos Armando de Moura Ribeiro, que está lendo aqui, para e olha uma coisa bem longe, depois você volta. Então, essa história de gostar de ler, eu digo, mas só um masoquista gosta de ler. A gente gosta de saber as coisas, né? Se alguém lê o livro e conta para mim, eu fico gratíssimo, eu não preciso ler. Pô, né? Inclusive, quando eu era jovem, tinha um amigo meu que vivia estudando Martin Heidegger. Metade do que eu sei sobre Heidegger foi ele que me contou. Ele lia os livros e me contava. Então, a leitura é simplesmente um meio pelo qual você tem acesso aos documentos. E isso tem que ser complementado por um trabalho de imaginação e síntese que você que vai fazer, que os documentos jamais farão por você. Então, a necessidade de uma biblioteca pessoal advém principalmente do seguinte: se você pegar uma biblioteca pública, ela está organizada apenas de acordo com o famoso sistema decimal de classificação do Dewey, e a ideia dela é juntar tudo, o máximo possível, todos os documentos de qualquer natureza, independentemente do seu valor, e todos, por assim dizer, nivelados. Você pode ter lá, sei lá, o livro do Paulo Coelho, do lado da Bíblia, do lado de Shakespeare, tá certo? E do lado de um tratado de álgebra superior. Está tudo na classificação, não há uma distinção. Portanto, não há um foco. Ora, o foco é o principal da sua vida de estudo, ou seja, o que você quer saber. Quais são as suas dúvidas fundamentais? Toda a sua biblioteca e toda a sua vida, na verdade, tem que ser organizada em função disso, senão você nunca vai saber coisa nenhuma. E, em segundo lugar, você tem que fazer a pergunta: eu quero saber essas coisas realmente, né, ou quero só poder brilhar um pouco falando a respeito, dar uma opinião? Então, o problema central da vida intelectual é um problema de ordem íntima, de você perante você mesmo, né? Então, Outro dia eu estava lendo no livro da Erica McKenzie, que é um belíssimo livro, que chama Dying to Fit In, quer dizer, morrer para se ajustar. E ela diz uma coisa muito importante, que tudo que ela aprendeu durante a sua experiência de quase morte, ela aprendeu que nós temos que ter um respeito e devoção pelas qualidades, pelos dons que Deus nos deu. E eu li isso, eu falei, uai, mas é claro, porque você não tem experiência direta de Deus. Você ouve pessoas falando a respeito, mas você não tem experiência direta. A única coisa que você tem de presença dele são os dons que você recebeu dele, que não foi você que se deu. Tá certo? São dons inatos que você pode desenvolver ao longo da vida e pelos quais você, no fim, será cobrado. São os famosos talentos, o que fizeste dos talentos que te dei. Tá certo? E estes são um sinal, eles são uma presença já divina em você. Se você não respeita isso, como é que você vai respeitar Deus, meu Deus do céu? Então, Deus fica apenas uma palavra, mas os dons que Deus infundiu em você, não, eles estão presentes, eles são o dedo dele ali em você. Eles são já a ação do Espírito Santo, né? Então, não é uma ação extraordinária, não é um negócio miraculoso, é a chamada ação ordinária do Espírito Santo, mas ela está presente. E se você não respeita isso, você muito menos vai respeitar a Deus. Você pode dizer, não, eu estou aqui para servir a Deus. Você está com coisa nenhuma, você está com frescura. Entendeu? Mas, se você entende que esses dons são preciosos, então você os ama, tá certo? E aí você está pronto para amar o seu próximo. Porque se você não ama você mesmo, como é que você vai amar o próximo? Agora, o que, que eu vou amar em mim? A minha beleza extraordinária? O tamanho do meu peru? O dinheiro que eu tenho na conta bancária? Né? O número de mulheres que me acharam lindo? Eu posso amar tudo isso, mas tudo isso certamente não foi Deus que deu. Isso é uma banalidade. Mas há coisas que Deus lhe deu. Eu sei hoje, com 70 anos de idade, eu sei exatamente quais são os dons que Deus me deu e aqueles que eu mesmo inventei e me atribuí falsamente. Né? Então, na medida que você vai percebendo quais são esses dons, que são, vamos dizer, os seus talentos verdadeiros, você tem que construir a sua vida em torno deles e se dedicando a eles, porque isso já é a dedicação ao próprio Deus. Né? E isso é que vai dar o foco de toda a sua vida de estudos. Você não precisa definir a sua vida de estudo de acordo com o nome das profissões. O que é que eu vou ser quando crescer? Eu vou ser, como dizer, advogado, médico e engenheiro. Essas as três opções da nossa classe média. Né? Eu vou ser o quê? Um sociólogo da PUC? Né? Um matemático do ITA? Né? Não é assim. Você tem que definir a coisa não em termos de nomes de disciplinas, mas de nomes de questões. Todas as questões do mundo são interdisciplinares, todas. Mas elas dão o foco do que é o interesse maior e do que é o interesse menor. Então, é a famosa divisão que os escolásticos faziam do objeto da investigação, objeto material da investigação, que é o nome genérico de uma classe de objetos, por exemplo, o ser humano, os seres vivos, as sociedades, o Estado, etc, etc, etc. Em segundo, o que ele chama objeto formal, que é o ângulo específico pelo qual você quer abordar aquilo. E terceiro, o que ele chama de objeto formal terminativo, quer dizer, qual é a pergunta final que você quer responder a respeito disto? Então, estas três perguntas lhe darão uma representação mais clara do que você está buscando, do que você quer saber. E isso tem que ser o eixo de organização da sua vida de estudos e, portanto, o eixo de organização da sua biblioteca. Eu, no curso sobre como tornar-se estudante sério, eu enfatizei a importância das bibliografias. E aqui está na hora da gente voltar a esse assunto, agora sob um outro ângulo mais material, por assim dizer, que é o da organização da sua biblioteca. Então, antes de você sair comprando livros, existem alguns livros fundamentais que você precisa ter. E esses são a história das questões que você quer investigar. Às vezes, isso pode se identificar com a história de determinadas disciplinas, levar o nome de uma disciplina, por exemplo, a história da filosofia, a história da sociologia, a história da ciência política, a história da filologia, a história do que você quiser, a história das matemáticas, etc. Esses livros que narram o desenvolvimento histórico de uma disciplina são essenciais, são os primeiros que você precisa ter nas mãos. E note bem, a informação que eles vão lhe dar será necessariamente deficiente, mas é um bom começo. Eu me lembro que logo no começo da minha vida de estudo, eu tive a sorte de que caísse na minha mão um livro de um autor russo-americano chamado Nicholas Timashev, com o título de Teoria Sociológica. O livro chamava Teoria Sociológica, mas não era um livro de teoria sociológica, é um livro de história das teorias sociológicas, e por isso mesmo ele me foi muito útil. Então, ali você tinha o relato das grandes ideias sociológicas que aos poucos foram formando, vamos dizer, o horizonte de consciência dentro desta área de estudos. Depois, é claro, achei muitos outros livros, História da Filologia Clássica, História da Filosofia, etc., História da História, né? Existem os livros, por exemplo, do Zé Honório Rodrigues, sobre, ele chama Teoria da História do Brasil, né? História das Histórias do Brasil e assim por diante. Livros dessa ordem, que são histórias das disciplinas, você tem que começar a sua biblioteca com eles, porque eles vão fazer um mapeamento inicial do território. Um outro recurso que você pode usar é especificamente a história de determinadas questões. Você encontra isso, por exemplo, na série dos Great Books da Enciclopédia Britânica. Existe uma espécie de um dicionário organizado pelo Mortimer Adler e Robert Hutchins, que era então o reitor da Universidade de Chicago, que eles chamam de The Great Ideas, complemento do Great Books. Great Ideas são 50 e poucas questões fundamentais que foram discutidas ao longo do tempo. Então ele dá ali os conceitos básicos, as palavras usadas e a sucessão histórica das ideias que foram aparecendo a respeito de cada questão. Isso aí já é uma montanha de coisas, mas isso resolve o nosso problema? Não, porque toda a coleção dos Great Books, quanto esta seleção de Great Ideas, foi feita em função da formação do cidadão americano consciente. Então, você está criando, vamos dizer, o melhor eleitor possível, o eleitor capaz de julgar as coisas e de tomar as suas decisões com base no legado civilizacional de muitos séculos, né? Bom, isso já é alguma coisa, mas isso fará de você um homem de estudo de jeito nenhum. Isso fará de você apenas um homem culto, tá certo? Dotado de uma certa cultura geral. Isso não é o nosso objetivo, nós precisamos ir muito além disso. Então, você seguindo esta receitinha, que a primeira coisa que você vai fazer é anotar nomes de autores, títulos de livros e datas da sua publicação. Da publicação original, evidentemente, né? Para a primeira edição. Né? E com isso você vai formar, vamos dizer, o esqueleto histórico das várias disciplinas e das várias questões. Se você chegar, vamos dizer, a preencher isso com os conhecimentos devidos, porque por enquanto eu não estou falando de conhecer as coisas, mas apenas de saber os seus nomes e organizar o índice. Se você chegar a preencher tudo isto, preencher de conhecimento efetivo, isto é, ler os livros todos e aprender algo com eles, você terá colocado a sua consciência à altura de uma discussão profissional do assunto. Ou seja, você pode discutir sociologia com sociólogos, antropologia com antropólogos, matemática com matemáticos, etc, etc. Bom, isto já é alguma coisa. Então você estará à altura daquilo que nós podemos chamar, vamos dizer, o melhor consenso universitário existente, se é que ainda existe. Né? Eu modelei meus estudos pelo consenso universitário tal como eu ouvia no começo da década de 60, que era muito melhor do que hoje. Tá certo? Então, não se trata, vamos dizer, das universidades reais, mas de uma universidade ideal. Né? Que você, não a encontrando no espaço e tempo, você pode construir na sua cabeça. Mas isto ainda não é o suficiente. Por quê? Em geral, os consensos formados entre intelectuais são sempre deficientes, quase que por definição. Porque eles são formados em função do interesse profissional efetivo que tem que prestar satisfações, vamos dizer, aos programas de ensino vigentes, as preferências dos chefes de departamento que vão liberar, soltar a verba para sua pesquisa ou não, e assim por diante. Quer dizer, você tem toda uma filtragem externa que foi feita, evidentemente, para possibilitar materialmente a vida de estudos, mas que pode atrapalhá-la e estrangulá-la. Como você não está nisso para adquirir uma profissão universitária, mas apenas para você se tornar um homem de estudos profissional ou não, com a ressalva de que grandes homens do estudo do passado jamais foram profissionais de qualquer coisa, então você jamais pode se contentar com o consenso atual. Tá certo? Por exemplo, se você pega na área de política internacional, aonde você encontra o consenso atual? Você encontra, por exemplo, na revista Foreign Affairs, que é o órgão do Council on Foreign Relations, que paga especialistas das melhores universidades para que discutam certos assuntos. Mas existe entre eles uma certa uniformidade mental, que é um problema. E quanto mais respeitada é uma ideia no consenso, mais provavelmente ela estará errada. Um consenso que acerta é uma coisa quase impossível, porque senão a história da ciência seria o inverso daquilo que ela é. As descobertas seriam feitas primeiro pelo consenso e depois pelos indivíduos. Isso nunca acontece. Em geral, tem um indivíduo que se adianta, descobre alguma coisa, o consenso não aceita porque não entende, e às vezes 100, 200, 300 anos depois o consenso acorda para aquilo. Um exemplo, por exemplo, exemplos de estudiosos solitários que ficaram totalmente isolados durante o seu tempo e que só foram descobertos muito tempo depois. Você tem, por exemplo, o caso de Giambattista Vico. Giambattista Vico era um obscuro professor napolitano que inventou uma nova filosofia da história, completamente diferente das ideias que circulavam no século XVIII, que era baseada fundamentalmente nos mitos e na linguagem. Ou seja, um assunto tão distante do que os caras estavam. Se você comparar, por exemplo, sei lá, com Montesquieu, com Rousseau, com Voltaire, você vê, o Giambattista Vico não tem nada a ver com isso, ele pega uma direção completamente diferente. Ele foi, além de ser um sujeito de vida obscura, foi totalmente ignorado na época e só foi descoberto no século XX pelo Benedetto Croce. Depois que o Benedetto Croce leu aquela coisa toda e expôs numa linguagem moderna, daí os caras perceberam que aquele era um gênio e que ele tinha praticamente inventado um campo novo de estudos. Hoje em dia todo mundo lê Giambattista Vico e tem maior respeito. Outro exemplo, vamos dizer, o próprio Leibniz. Leibniz só começou a ser compreendido no século XX. Mesma coisa aconteceu com Schelling. Schelling, durante a juventude, com os primeiros livros que ele publicou, ele fez um sucesso muito grande. Ficou famoso na Alemanha, mas depois ele teve um problema, que ele se apaixonou pela mulher de um amigo, a mulher divorciou do amigo, casou com ele, isso foi um escândalo na época, e ele, por causa disso, ele se afastou do ensino universitário durante anos, e ao mesmo tempo ficou afastado, as ideias dele foram mudando, e no fim da vida ele concebeu uma coisa de uma grandiosidade inimaginável, que está nos seus dois livros, que foram cursos, Filosofia da Mitologia e Filosofia da Revelação. E o pessoal foi assistir aquilo mais por respeito ao velhinho, e depois da segunda aula todo mundo começou, o curso começou com acho que 500 alunos, terminou com 3. E foi esquecido. Só no século XX descobriram que ali estava a pista. Outro caso extraordinário é do filósofo português renascentista João Poinçon, mais conhecido como João de São Tomás, que é o sujeito que abriu todo o território da semiótica, tá certo? No tempo da Renascença Portuguesa. Ficou ignorado, agora que começaram a descobrir. Falei, epa, tinha mil problemas filosóficos que o pessoal estava discutindo e ele já tinha resolvido tudo. Isto acontece com muita frequência. Portanto, você não pode se fiar no consenso. Você tem que conhecê-lo. Porque se você não conhece o consenso, você não tem como participar utilmente, nem fisicamente nem mentalmente, de uma discussão com a classe intelectual existente. Mas você tem que ir muito além do consenso. Então, primeiro, você formar a lista desses livros fundamentais que formaram historicamente o consenso atual. Segundo, você transcender o consenso buscando, com uma curiosidade irrefreável, tudo aquilo que o consenso ignorou nas épocas passadas e que está ignorando ainda hoje. Então você vai sair procurando autores que não fazem parte, por assim dizer, de uma tradição histórica, mas que mereceriam estar ali. Aí entra o seu julgamento pessoal. E aí você começa a descobrir coisas que a maioria não sabe. E você acaba descobrindo esta coisa extraordinária. Adquirir cultura é saber o que os outros não sabem. Tá certo? E, portanto, é você dizer coisas que a maioria, vamos dizer, ou média ou inferior, não vai entender. Né? Este é o preço. Mas você quer a realidade ou você quer dizer algo que as pessoas aprovem num primeiro momento? Tá certo? Na verdade, se você pensar bem, é um prazer você dizer uma coisa que todo mundo contraria e que no fim você tem razão, acaba provando. Quer dizer, um cara fala, 2.000 negam e no fim aquele lá tinha razão. Isso já me aconteceu várias vezes e eu posso dizer para vocês que isto é um prazer indescritível. Né? Mas você precisa ter paciência. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Se você tem certeza do que está falando, você vai ter que sentar e esperar. Então, não, espera aí. Aguenta a mão que vamos ver quem ri por último. E então, essas listas de livros e datas são o começo de tudo. Se você se dedicar a isso durante 2 anos, durante esses 2 anos, eu só vou ler esses livros de história das disciplinas que me interessam, só isso. E anotar quais os outros livros que eu tenho que, pelo menos, comprar. Comprar primeiro, ler depois. Tem livro que eu comprei, só fui ler 20 anos depois. Mas eu sabia o que estava ali e sabia que quando eu precisasse ele estaria ali e o que eu iria encontrar ali. Então, isso é a base de toda a cultura pessoal. Se você conhecer apenas os livros que você leu, você está perdido no espaço. Então, você tem que conhecer um monte de livros que você não leu ainda, mas que você já sabe o que tem, o que você pode encontrar ali. Esse é o depósito, vamos dizer, das riquezas que estão à sua disposição, não foram exploradas ainda, mas podem ser exploradas a qualquer momento onde haja necessidade disso aí. Se você dedicar 2 anos a isso, e você conseguir formar essas listas, tá certo? Você terá feito para a sua vida de estudo mais benefício do que você dizer, hoje eu vou começar a ler as obras completas de Hegel, em alemão. Não adianta nada. Porque se você não tem esse mapeamento, e você mergulha dentro das obras de um filósofo, o que acontece? A mente dele é muito mais poderosa que a sua. Por definição. Você pega Hegel, Kant, etc. Você não está discutindo com o Zé Mané, você está discutindo com um sujeito enormemente poderoso. Tá certo? E você vai entrar dentro do pensamento dele como se fosse uma armadilha. Ele não vai te deixar sair. Por quê? Porque ele não está interessado em educar você. Ele está interessado em persuadi-lo das ideias dele. Né? Por que assim? Porque ele estava falando para uma comunidade de pessoas já educadas, não para estudantes principiantes. Então, ele não tem que ter essa caridade pedagógica, né, de ajudar o desenvolvimento do leitor. Não cabe fazer isso. Não. Sei lá, quando Hegel escreveu A Fenomenologia do Espírito, ou A Sua Lógica, ele não está tentando ajudar estudante nenhum, ele estava falando para uma comunidade de sábios, que tinha mais ou menos o mesmo nível dele, e tentando convencer os caras de novas teses filosóficas que ele tinha acabado de descobrir. E você entra nisso, você não consegue sair mais. Você está se trancando numa jaula. Então, em vez de você entrar dentro das obras de um, não, você vai ter um mapeamento geral e saber onde está cada um. Depois que você tiver esse mapeamento só dos livros e títulos, você vai fazer uma segunda coisa. Você vai começar a investigar as opiniões que uns tinham sobre a obra dos outros e formar aquilo que em crítica literária se chama a fortuna crítica. O que é a fortuna crítica? É a história do que disseram a respeito de algum livro ou de algum autor. Se você pegar, por exemplo, existe a pequena bibliografia crítica da literatura brasileira, feita pelo Otto Maria Carpo. Ele organizou esse livro antes dele ler grande coisa da literatura brasileira. Mas antes dele começar a ler, ele já sabia todos os autores, todos os títulos, e qual era o conceito médio que esses autores tinham na crítica. Então ele estava perfeitamente orientado. E é assim que se faz. Você pode notar, se você ver pela data de publicação, você vê que ali estão mencionados autores e títulos com a respectiva fortuna crítica. Estão mencionados autores que o Carpo só viria a ler muito tempo depois. Quer dizer, claro, aí ele vai acrescentar à visão média da crítica a sua perspectiva pessoal, que às vezes é muito melhor que a dos críticos. Então, por exemplo, lendo Graciliano Ramos, claro, Graciliano Ramos obteve um grande sucesso, houve muitos artigos de crítica a respeito, muita discussão, mas o Carpo, quando veio a ler, por exemplo, Vidas Secas, ele descobriu ali influências que os outros não tinham nem percebido. Ele foi perceber uma influência de uma visão hinduísta ali no meio do Graciliano Ramos, né? E ela está lá mesmo. Se você lê o Vidas Secas e lê o artigo que o Carpo escreveu, você vê que ele tem razão. Então, quer dizer, um autor de formação comunista, materialista, de repente tem um elemento hinduísta ali no meio. Só o Carpo percebeu isso muito mais tarde, né? Mas ele pode perceber essas coisas porque ele tem não só o mapeamento dos autores e obras, mas ele tem o conhecimento da fortuna crítica, ou seja, o consenso crítico e quais são as discussões principais que foram levantadas a respeito. Então, a partir da hora que você tiver as listas dos livros que formam o corpo das disciplinas que lhe interessam, aí você pode investigar um pouquinho mais para ver o que, que um disse a respeito do outro, tá certo? E como se formam, vamos dizer, os consensos críticos. Consensos críticos que não excluem o erro. Às vezes tem erros monstruosos de interpretação de um autor. E erros que se consagram, às vezes, no consenso crítico, tá certo? Mas, pelo simples fato de você conhecer as contradições, conflitos e antagonismos dentro do consenso crítico, você já está preparado para enfrentar este assunto quando você for se aprofundar mais especificamente neste autor, neste livro, etc, etc. Tá certo? É bom que você compre os livros e que você os tenha na sua casa, tá certo? Para você poder consultá-los a qualquer momento do dia ou da noite e que eles se tornem, vamos dizer, o seu próprio arquivo de ideias. Eu não costumo fichar livro nenhum, porque quem me disse isso, me ensinou isso, foi o Inácio da Silva Teles. Falei, para que eu vou fichar o livro se já está tudo escrito no livro mesmo? Eu anoto ali mesmo e pronto. Quando eu preciso, eu vou lá, pego o livro na estante e pego a anotação que eu fiz. Então, você anotar, tomar as suas notas nos próprios livros, dispensando-se o maldito negócio das fichas. Eu sugiro que você anote tudo a lápis e não a tinta, jamais a tinta, por um motivo muito simples. Às vezes tem uma parte que lhe chamou a atenção e lhe parece o centro do argumento. Quando você vai ler uns anos depois, você vê que aquilo não era o centro do argumento, o centro estava em outro lado. Fala, bom, agora você rabiscou, fazer o quê? Então, marca a lápis, se você for precisar apagar, você apaga depois e corrige. Usando, então, os próprios livros como seu arquivo de ideias. E fazendo com que a sua biblioteca se transforme cada vez mais num instrumento funcional da sua vida de estudo, que ela possa ser usada o tempo todo. Mas o ponto central é esse. O que, que você está tentando conhecer? Os livros? Os autores? A história da disciplina? Não, você está querendo conhecer a realidade, né? Então, tudo isto tem que ser usado como se fossem lentes, aparatos ópticos. E, portanto, a ideia de você concordar ou discordar com o autor tem uma importância muito reduzida. O que é importante não é você concordar ou discordar com o que ele está dizendo, é você ser capaz de usar o que ele está dizendo como uma ótica para você enxergar as coisas daquele ponto de vista. Ora, todos os pontos de vista, em princípio, são legítimos. É quase impossível se errar 100%. Não é isso? Então, mesmo que você, no conjunto, você acabe discordando fundamentalmente de um autor, é impossível que você não aproveite nada do que ele diz. Todo mundo vai te ajudar nesse sentido. Se você os ler não como quem espera deles a revelação da verdade, ou um monte de mentiras sórdidas, tá certo? Mas espera apenas o fornecimento de mais um ângulo de visão pelo qual você olhar as coisas. Aí, com o tempo, você vai descobrir que praticamente todas as discussões públicas do mundo se baseiam em ficções. Ficções, mitos, lendas, etc, etc. Você só encontra uma discussão verdadeira entre pessoas muito estudiosas, que estão muito seriamente empenhadas em descobrir a verdade das coisas. O que não é o caso da média da intelectualidade, muito menos da intelectualidade falante, ou intelectualidade pública, por assim dizer. Mais ainda, qualquer opinião que você venha desenvolver, ela só tem um valor cognitivo, quer dizer, valor cognitivo, o poder de preensão que a coisa tem sobre uma realidade. Você mede esse poder de preensão pela sua capacidade de prever o desenvolvimento da situação. Se você não é capaz de dizer, olha, tal coisa pode sair por aqui, pode sair por ali, pode dar isso, pode dar aquilo. Se você não consegue fazer isso com acerto, quer dizer que você não pegou realmente a realidade da coisa. Você está ainda na esfera subjetiva da mera autoexpressão. Então, à medida que você vai descobrindo a sua possibilidade de conhecer a realidade tal como ela se apresenta mesmo, e, portanto, perceber os seus potenciais de desenvolvimento com relativo acerto, bom, aí você descobriu o que é a inteligência humana. Aí você descobre por que a inteligência humana tem uma marca divina e transcende a nossa condição biológica. Porque, você vê, a noção de objetividade, conhecimento objetivo, quer dizer, conhecimento que reflete a estrutura do objeto e não apenas uma percepção subjetiva, é uma coisa que os animais desconhecem por completo. O Xavier Zubiri escreveu Páginas Imortais sobre isso aí. Ele diz que a própria noção, a realidade, é o correlato objetivo da percepção humana. Para os animais não existe a realidade, só existe o que ele chama de estimulidade. Quer dizer, ele percebe certos estímulos, né? Então, por exemplo, se ele sente, vamos dizer, o cheiro de um homem, né? Para ele não existe essa distinção de o homem está ali ou está só o cheiro dele. Realmente não existe. Ele vai fugir nos dois casos ou atacar nos dois casos. Tá? E, no entanto, essa distinção para nós, o famoso negócio de onde há fumaça, há fogo. Bom, existem fumaças em fogo também. Tá certo? Às vezes tem fogo, às vezes não tem. Nós sabemos disso, mas o animal não sabe. Né? Para o animal, a regra onde há fumaça, há fogo, vale em 100% dos casos. Por quê? Porque ele fez a curva do reflexo condicionado. E ele não é capaz de criticar o seu reflexo condicionado, a não ser substituindo por outro reflexo condicionado, antagônico. Né? Então, à medida que você descobre isso, você vê que todas as objeções céticas ao conhecimento são feitas por pessoas que não tinham conhecimento e que estão apenas expressando a sua dificuldade de conhecer. Dificuldade que é real, e que expressa realmente a experiência deles, mas não expressa nem a natureza do objeto e nem a natureza do conhecimento humano. Então, à medida que você vai pegando essas coisas, a sua percepção de toda a realidade em torno se enriquece de uma maneira formidável. Ontem mesmo, eu estava aqui conversando com a Roxane, assim, certas obras de arte, certas músicas, por exemplo, cuja beleza, entre aspas, você não percebe num primeiro momento, porque são muito complicadas, né? Então ela diz, mas obra de arte que precisa de explicação não vale. Eu digo, bom, não é que não precisa de explicação, nenhuma explicação vai adiantar. A única coisa que adianta é você ouvir aquela música mil vezes, porque daí o que lhe parece uma confusão de sons começa a adquirir uma forma. E na hora que você aprendeu a forma, bom, aí você pegou a estrutura, a ordem interna da música, e aí sim você pode perceber a beleza dela, com aquela ressalva que disse o maestro Sérgio Tchiribidac, que a beleza não é senão uma estação intermediária em direção à verdade. Quer dizer, existe algo acima da nossa impressão de beleza. Se você quiser, é algo mais belo ainda, tá certo? Então, é o que deixa de ser o belo e começa a ser o sublime, né? Então, você pode ter essa experiência cognitiva em qualquer setor da realidade, em qualquer setor do conhecimento, não precisa ser a arte. Então, mas sempre pode haver uma espécie de fascínio pelas estruturas e formas em si mesmas. Isso é muito comum em dois tipos de pessoas, músicos e matemáticos, que ficam deslumbrados pela forma, sei lá, de uma demonstração geométrica ou pela estrutura de uma música e já não perguntam mais aonde aquilo está indicando, para onde aquilo está apontando, né? Existe sempre um além, um algo mais, tá certo? Aí você cai o quê? Você cai no diletantismo, você cai no beletrismo, né? Nessa pseudocultura tipicamente paulista, onde as pessoas gostam de arte, certo? E gostam de se mostrar nesse sentido. O que elas estão fazendo não é irreal, é uma experiência real, sem sombra de dúvida. Mas é apenas a experiência das obras, né? E não da realidade. Ou seja, são como pessoas que se deslumbrassem tanto com as lentes dos óculos que estão usando que ficassem olhando só para as lentes e não vissem nada mais adiante. E esse mais adiante é o quê? É a vida real, é a sua vida real e, portanto, a vida da sua comunidade. Você nunca pode esquecer que você só tem um cérebro que é o seu mesmo e você só tem uma vida que é a sua mesma. Então, tudo o que você vier a conhecer, você conhece através desses instrumentos. A sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade cognitiva. Isso quer dizer que se você não é capaz de mapear a sua própria situação dentro de um conjunto, muito menos você vai entender o conjunto. Então, por exemplo, a análise sociológica da sua vida. Qual é a formação da sua família, de onde são as suas fontes de dinheiro, do que você tem vivido, tá certo? E quais são os elementos da, entre aspas, ideologia de classe que se impregnaram profundamente em você. Claro, tudo isso você pode examinar com total isenção, sem precisar tomar nenhum partido inicialmente. Então, observar tudo, não sem paixão, mas com a paixão da realidade, e não a paixão por isto ou por aquilo em especial. Não a paixão, digamos, por uma ideia, ou por uma ideologia, ou por um partido, ou nem por uma religião. Porque você vê, a formação religiosa, nesse sentido, ela muitas vezes é um obstáculo ao desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque o indivíduo recebe uma mensagem e diz, olha, isso aqui é a palavra de Deus. Então você não pode contestar. Diga, mas peraí. Tem um problema. Eu, quando leio a coisa, a palavra é de Deus, mas a leitura é minha. É? Então, nada te garante que você está entendendo a palavra de Deus no sentido que Deus quis que você entendesse. Isto é uma coisa que vem muito de pouquinho e que vem de você comparar uma palavra do Evangelho com outra palavra do Evangelho. É? Então, por exemplo, quando Jesus diz, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, foi o Evangelho de hoje. Eu digo, epa, você tem certeza que o jugo que você está impondo aos outros em nome da sua religião é leve? Né? E que é suave e que o fardo é leve? Ou você está jogando um peso de toneladas em cima do outro? Tá certo? E achando que com isso você está cumprindo a palavra de Deus. O fenômeno, por exemplo, que é tão assinalado, que aparece tanto nas obras do William Faulkner, do indivíduo que toma o seu desejo de vingança como sendo a própria mão de Deus que exerce um castigo. Eu digo que esse engano é muito comum. Não é isso? Então, eu me imagino, por exemplo, vamos supor, se eu fosse um sacerdote e eu tivesse que explicar, vamos dizer, para um casal divorciado, se divorciou, casou com outra mulher, está vivendo com ela, eu vou ter que explicar que ele está fora da comunhão. Como é que eu faria? Eu iria quase chorar para explicar isso para o cara. Eu teria que explicar isso com muita piedade, dizendo: não, mas não perca esperança, um dia isso pode resolver, eu não sei como, mas pode se resolver. E não assim, ele diria: não, você está fora. Que é o que a maior parte das pessoas faz, porque usa a palavra de Deus como um porrete para se sentir superior ao outro. Então, isso é muito comum e isso realmente emburrece as pessoas. E emburrece com uma espécie de licença divina, com uma espécie de autorização divina. Isso é uma coisa tão, tão, tão, tão, tão comum. Não é isso? Então, você entender, por exemplo, a rigidez dos princípios divinos é imutável. Mas a sua aplicação aos casos particulares é infinitamente mutável. Mutável, relativa, precária, problemática, tá certo? Principalmente quando é você que tem a responsabilidade de fazer essa aplicação, que eu, graças a Deus, não tenho. Eu não sou padre, não sou juiz, não sei nada. Eu só posso aqui dar minha opinião e pronto, acabou. Mas se eu tivesse uma função dessas, né, aconteceria o seguinte: eu conheci um grande médico chamado Dr. Roberto de Barros, que ele, durante a consulta, ele suava frio de medo de errar. Eu disse: isto é consciência médica. Ele não estava ali para transmitir segurança para o paciente. Ele não tinha segurança nenhuma, eu não sei exatamente o que está se passando. Eu posso errar aqui e matar você. Então, ele nunca falava no tom da autoridade, mas no tom de quem está buscando algo. Podia ser que alguns pacientes que necessitassem uma figura paterna para acalmá-los se sentissem mal. Mas eu me senti sempre muito bem. Falei: não, esse homem está mais preocupado com o meu problema do que eu estou. Então, esta dedicação, isso me lembra a famosa frase do Pascal: eu não posso aprovar, nem aqueles que condenam, nem aqueles que aprovam, nem aqueles que riem, nem aqueles que xingam, mas somente aqueles que buscam entre gemidos, ceux qui cherchent en gémissant. Isto é que é a atitude certa, né? E se você busca a verdade, tá certo, com toda a sinceridade, bom, Deus não fica indiferente a isso. Ele acaba te dando uma ajudinha. Então, aquele negócio: bate na porta e a porta vai abrir. Mas se você não abrir, você não quer saber nada, você quer apenas expressar a sua opinião, bom, Deus não vai te ajudar a fazer isso, porque, como dizia Dirty Harry, opinião é como bunda, todo mundo tem, né? Então, a sua não vale mais que a do outro. Então, o princípio de organização da sua biblioteca é o mesmo princípio de organização de toda a sua vida intelectual e, na verdade, de toda a sua vida. Porque é aquilo que você vai buscar pelo restante da sua vida. Mais ainda, esta lista que eu estou falando, ela corresponde ao que, em outras aulas, eu chamei do mapa da sua ignorância. O mapa da ignorância é definido assim: o que que eu preciso saber a mais para entender aquilo que eu já sei? Entender, aprofundar, consolidar, etc, etc, etc. Se você tiver o mapa da sua ignorância, você vai ver que esse mapa também está incompleto, e você vai ter que acrescentar novos itens à medida que o tempo passa. E talvez você possa até desprezar alguns itens que lhe pareceram importantes no começo e que em seguida se mostraram irrelevantes. Isso pode acontecer. Quando você sai da esfera que é abrangida pelo consenso, isso é a média do que os profissionais universitários da área sabem ou deveriam saber ao mesmo tempo, e começa a investigar: bom, agora eu quero ver aquilo que ninguém sabe, naquilo que foi dito, mas ninguém prestou atenção, ou não foi divulgado, etc. Aí você entra na parte mais fascinante do negócio. Quando você estuda a vida, por exemplo, tipo como Nikola Tesla, que praticamente tudo que existe de eletrônica no mundo foi ele que inventou, e ele morreu na miséria sem ter nada, enquanto os outros se enchiam de dinheiro com as invenções dele, e que é um cara que ficou desconhecido por muito tempo, só de uma década para cá começaram a divulgar as descobertas dele. você vê que acontecimentos desse tipo são muito frequentes na história. Quer dizer, aquele cara que disse a coisa mais importante foi o mais ignorado. No fim, se revela, de novo, a profecia bíblica, a pedra que os construtores rejeitaram se torna a pedra angular do edifício. Isso acontece com muita frequência. Vocês vejam o caso do Mário Ferreira, tá certo? Que o pessoal só começou a falar de Mário Ferreira depois que eu, né, destampei o túmulo e mostrei, falei, olha o que vocês enterraram. Né? Mas ainda assim, vamos dizer, até hoje ele não ocupa no panorama geral do que nós chamamos de cultura brasileira um lugar equivalente, digamos, ao do Gilberto Gil. Né? Você vê, quando as pessoas... Outro dia, ouvindo uma entrevista com o Ciro Gomes, então ele citou como exemplo da cultura brasileira, dos progressos da cultura brasileira nos anos 50 e 60, a música popular. Ele disse, oh, meu Deus do céu. Hã? Você já imaginou alguém na Inglaterra citar como exemplo dos grandes progressos da cultura britânica os Beatles? Hã? Ninguém jamais faria uma coisa assim. Você pode ter gostado dos Beatles, mas peraí, calma lá. Eu estou falando de cultura superior, não de show business. Né? A distinção entre show business e cultura as pessoas não têm no Brasil. Mais ainda porque a nossa Constituição consagrou como cultura aquilo que expressa os modos de ser da nossa população. Escuta, mas a cultura está aí para expressar o que as pessoas são? Ou ao contrário, ela está aí para moldar a população, para educar e moldar a população. Você vai dizer que Shakespeare, quando escreveu as suas peças, né, ele estava apenas vendo o que a sociedade em torno dizia e ele copiando tudo igualzinho para expressar? Ou ao contrário, ele disse muito mais do que a sociedade compreendia e ela passou a compreender vendo as peças de Shakespeare? Né? Então, isto é assim tanto nas artes, quanto na filosofia, quanto nas ciências. A cultura não é a expressão do modo de ser de um povo. Né? Ela é a educação do povo. Ela tem para moldar, educar e melhorar o povo. Não para expressar, né, o modo de ser. E outro dia mesmo estava lendo no Werner Zombart. Werner Zombart é um tremendo cientista social. E ele estava lá nos anos 30, o pessoal nazista tudo entusiasmado com o nacionalismo germânico, tudo tinha que ser germanizado, só aquilo que era puramente alemão valia, etc. Ele disse, olha, essa preocupação de você nacionalizar as coisas, nacionalizar a cultura, estrangula a capacidade criativa. Tanto estrangula que se você perguntar hoje, bom, aquele período nazista durou um tempão, né? No mínimo uns 15 anos, né? 20, porque antes já era cultura dominante. Que obra de arte a cultura nazista produziu que vale a pena ainda você ver? Nada. Né? Se você perguntar que na União Soviética, onde não era, a ideologia não era nacionalista, mas era uma espécie de dogmatismo, uma ortodoxia marxista, o que, que a cultura marxista produziu na União Soviética que ainda vale a pena ler? Você só lê as obras de dissidentes. Né? É gente que fugiu da União Soviética, ou foi banido da União Soviética, ou foi fuzilado. Só isso que sobrou. Né? Então, é claro que a classe política interessa sempre usar a cultura como instrumento de propaganda, no mínimo de autopromoção. E para isso eles têm o quê? Tem que cortejar a opinião popular. Em vez de tentar educar as pessoas, né? Tem que, ao contrário, você se prosternar perante as pessoas incultas e perguntar o que elas acham disso ou daquilo. E, no Brasil, essa espécie de populismo errado, porque eu acho que assim, populismo autêntico é você consultar o povo naquilo que é da alçada dele, por exemplo, as suas necessidades básicas, não é isso? Mas não sobre questões de alta cultura. Né? Então, esse tipo de populismo errado vem contaminando o Brasil desde o começo do século XIX, que começa com o negócio da cor local no romantismo. Eu digo, muito bem, pega os autores que têm cor local e vai lê-los hoje, vai ler Zé de Alencar. Não há quem aguente ler aquilo. Vamos falar a verdade. A obra toda do homem é uma babaquice. Né? Mas o Machado de Assis, que não brocou, tem também um pouco de cor local, mas não era o centro da atenção dele. Bom, este desperta interesse em qualquer lugar do mundo, até hoje, cada vez mais. Por quê? Porque ele tem a profundidade humana, né? Não apenas local. Então, vamos dizer, da Semana de Arte Moderna de 22, o que sobrou? Sobrou quem não estava lá, que era o Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Jorge Lima e outros que entraram muito depois. E das obras características da Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, não dá para ler hoje. Você vê que é uma coisa apenas folclórica local. Você só lê por caridade patriótica, né? Então, o nosso apego, vamos dizer, às nossas opiniões e gostos de juventude é uma coisa que pode lesar você para sempre. A melhor coisa de você ser jovem, a melhor coisa é você poder mudar de opinião todo dia. Por quê? Porque você não tem nenhuma responsabilidade social, você é apenas você mesmo, você é apenas um Zé Mané, ninguém liga para o que você fala. E isso lhe dá a liberdade de mudar de opinião toda semana, se você quiser. Mas você só vai mudar de opinião se você não se apegar às suas opiniões como se fossem objeto de estimação. E, sobretudo, se você não construir a sua personalidade usando as suas opiniões como elementos formadores da sua autoimagem. É preciso que você forme a sua autoimagem com base nas suas atitudes perante situações concretas da vida, não perante, vamos dizer, questões longínquas, nas quais a sua opinião não interfere absolutamente. Tá certo? No entanto, assimilar opiniões como se fossem muletas psicológicas, como amparos de uma autoimagem vacilante, isso é a coisa que a juventude mais faz. Ele logo se define, ah, eu sou marxista, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou raicoparta. Você não é nada disso, meu filho, você está brincando, você está imitando, porque na adolescência é tudo imitação, é tudo brincadeira, é tudo um teatrinho, você está só brincando disso aí. Né? Então você não vai confundir soldadinho de chumbo, luta de soldadinho de chumbo com uma guerra de verdade. Então, quer dizer, aproveite a disponibilidade da juventude, tá certo? Para você mudar de opinião mil vezes, e assimilando. Quando você tiver assimilado mil opiniões diferentes, talvez você enxergue algo do objeto e possa dizer algo sobre ele que não seja opinião. Então, isso que eu estou dizendo, o princípio de formação da sua biblioteca é o princípio de formação da sua mente. Né? Olhar os objetos de cultura como se fossem lentes, ou perspectivas, ou ângulos pelos quais você olha a realidade. Segundo, aproveitar tudo. Não precisa, assim, esse negócio de você concordar ou discordar. Se você está lendo Nietzsche, por exemplo, de que importância tem você concordar ou discordar? Né? Você pode chegar muito tempo depois, vamos dizer, a uma avaliação relativa da obra inteira de Nietzsche. Né? Mas isso é bem mais tarde. Por enquanto, o que interessa é aproveitar o que você está aprendendo com ele. E se o cara disser uma coisa que tem ressonância não no seu coração, mas no fato, você guardar aquilo, falar, não, isso aqui é precioso, isso aqui diz algo real. Né? Isto pode me ser útil mais tarde. E nesse sentido, vamos dizer, a pressa de você criar uma opinião, de você reagir e dizer gosto ou não gosto, atrapalha tudo, meu filho. Você tem que gostar de tudo que você está estudando. Tudo é interessante, tudo é bom para você. Né? Então, muito bem, essa aqui era o que eu queria dizer hoje. Está dito, daqui a pouco eu volto com as perguntas. Então, vamos lá. Como sempre, tem perguntas excelentes, não vai dar para responder todas, eu vou selecionar o mais que eu puder. Alexandre Laranjeira pergunta: entendi a ordem de aproximação em função de um sólido repertório sobre os temas ou disciplinas que tem real interesse, mas pergunta: no caso de quem está ainda em sua leitura de formação de imaginário, ou ainda procurando seguir uma ordem baseada no modelo das leituras de formação de imaginário, ou ou seguir uma ordem baseada no esquema das sete áreas liberais, deverá escolher sobre um ou outro ou seguir caminhos paralelos em sua autoeducação. Bom, então, em primeiro lugar, leve em consideração aquela distinção feita pelo padre Celtian entre quatro tipos de leitura, que ele entende como leituras formativas, leituras informativas, leituras inspiracionais e leituras de passatempo ou diversão. Então, evidentemente, se você está na etapa de formação, você sente que está na etapa de formação do imaginário, todas as leituras nessa área são leituras inspiracionais, para te dar inspiração. Tá certo? Isso, rigorosamente, não tem nada a ver com o departamento que eu estou falando. É claro que você pode, se você está lendo livros, pode adquirir inspiração, né, para que te dê uma energia, para que estimule a sua imaginação, etc, etc. Isso não tem nada a ver com a organização da sua ordem de estudos, né? São coisas que você pode seguir paralelamente sem problema nenhum. Renato Lemkul-Scheidt. Sobre a parte que o senhor comentou em relação a definir a vida de estudo, gostaria que o senhor explicasse melhor o que é objeto material da investigação, objeto formal e objeto formal terminativo. Então, vamos supor o seguinte: você toma como objeto material, digamos, o ser humano. Tá certo? Em seguida, você vê que o ser humano pode ser encarado sob vários aspectos. Por exemplo, o ser humano tem uma vida econômica, ele tem uma vida política, tem uma vida literária, cultural, etc, etc. Qual desses aspectos você quer abordar? Por exemplo, você quer abordar, sei lá, a estrutura psicológica do ser humano em geral, ou você está interessado, vamos dizer, numa sociedade em particular, ou num fenômeno em particular? Então, isso aí, você tá, essa diferença entre o objeto material e o objeto formal. Mas, uma vez definido o objeto formal, vamos supor, por exemplo, você quer estudar, vamos dizer, a estrutura das sociedades humanas. Qual é a pergunta que você está fazendo a respeito? A pergunta pode ser sobre origem e formação, pode ser sobre a estrutura, pode ser sobre a diferenciação comparativa, etc, etc. Então, é a sua pergunta que define, vamos dizer, a meta da investigação. Por isso chama terminativa, onde vai terminar isso aí. Supondo-se que você chegasse a saber o que você quer saber, essa é uma resposta a qual pergunta? Né? Claro que você pode ter várias perguntas. Tá certo? Eu posso dizer, por exemplo, que desde o início, a pergunta que eu me coloquei nessa, ainda muito jovem, foi a questão do progresso do conhecimento. Eu falei, olha, porque o pessoal chama de progresso do conhecimento, não é nada mais do que aumento do número de registros. Mas os registros estarem presentes fisicamente, não quer dizer que alguém os conheça, portanto, vamos dizer, às vezes o progresso do número de registros é o progresso da ignorância, quer dizer, tem mais coisa que você ignora. Então, como fazer para qualificar pessoas para que possam absorver o máximo disso aí, ou o máximo do que seja de interesse, de importância num certo problema, numa certa época. E eu descobri que essa técnica simplesmente não existia. Ninguém tinha se preocupado realmente com isso. Tinha se preocupado, por exemplo, o Mortimer Adler, vamos dizer, com a formação do cidadão consciente. Eu disse, bom, mas uma coisa é você tentar formar um cidadão consciente a respeito dos conhecimentos médios que esse cidadão precisa ter a respeito de história, de política, de leis, etc, etc. Outra coisa é você qualificar o sujeito para uma atividade propriamente filosófica que eu defini como unidade do conhecimento, unidade da consciência e vice-versa. Então, como qualificar as pessoas para que sejam filósofos? Não necessariamente filósofos no sentido profissional, mas para que tenham uma envergadura filosófica na sua abordagem das coisas. Eu descobri que essa técnica não existia e eu acabei por inventá-la. E a técnica é exatamente este curso aqui. Que ele funciona, vocês estão careca de saber, porque vocês viram a sua inteligência despertar no decorrer desse curso. Né? Vocês viram que vocês acabaram sabendo muito mais coisas do que eu tinha ensinado. Quer dizer, eu dei uma chavezinha e você abriu lá um monte de porta com ela. Quer dizer, isto funciona. Eu não saberia reduzir esta fórmula, esta técnica, a um conjunto de fórmulas. Quer dizer, eu sei fazer, mas não sei direito resumir e explicar resumidamente o que eu estou fazendo. Então, vários pontos me chamaram a atenção. Falaram, bom, em primeiro lugar, esse ensino, essa técnica, é uma transmissão pessoal, assim, pessoa a pessoa. Você tem que sentir a presença do professor e ele tem que, com a atitude dele, inspirar você. E se esse professor conseguiu fazer, eu também tenho que conseguir. Como você ensina em qualquer técnica, se você vai aprender esgrima, ou arte marcial, ou pintura, você vai ver o professor desenhando, digo, bom, o que ele está conseguindo fazer é isso aí que eu tenho que conseguir fazer também. Posso até fazer mais depois. Tá certo? Então, não basta explicar, preciso mostrar. E muitas dessas aulas aqui eu estou mostrando como é que se faz. Falando, olha, você quer analisar um problema? É assim que você analisa, dessa maneira, pá, pá, pá, pá, pá. Né? Então, o professor tem que ilustrar, quase que fisicamente, aquilo que ele está ensinando. Daí eu vi que isso vinha desde o tempo de Sócrates. Sócrates fazia exatamente isso, e é por isso que foi um tremendo professor. Aristóteles também é a mesma coisa, quer dizer, ele exemplificava, como hoje nós temos, quer dizer, o resumo das aulas que ele dava. Nós não temos o texto completo, nós temos o resumo das aulas. Você vê mais ou menos como era o ensinamento dele. Ele pegava uma coisa, examinava por um ponto de vista, por outro, no fim acabava fechando. Quer dizer, não é que ele está dizendo que deve fazer isso, ele está fazendo e mostrando como é que faz. Né? E é isso realmente o que falta nas nossas escolas de filosofia. Ninguém pode ensinar isso, por quê? Porque ninguém sabe fazer isso. Eles sabem passar cultura filosófica, isso é ensinar você a ler livros de filosofia. Não é isso? Mas entre a cultura filosófica e o exercício da filosofia, a diferença é tão grande entre você ler livros de arquitetura e você ser um arquiteto. Você tem que ensinar a fazer, não é somente a contemplar. Né? A filosofia, ela é uma atividade cognitiva real. Então, é preciso exemplificá-la. Depois eu fui vendo que os grandes professores na história, como pessoas que marcaram época pelo seu ensinamento, como Benedetto Croce, José Ortega y Gasset, né, ou Manuel Garcia Morente, ou Alain, ou Jules Lagnot, todos eles faziam assim. Quer dizer, eles não só diziam o que era para fazer, mas eles faziam, eles tocavam o pianinho, falavam, é assim que toca. Pá, pá. Tem coisa que você não pode transmitir verbalmente. Quer dizer, uma coisa é o conteúdo verbal que eu estou transmitindo. Outra coisa é a ação que eu estou praticando quando faço isso. Você tem que ver essas duas coisas ao mesmo tempo. Né? Márcio César. Na área de ciência política, podemos adotar a obra de Wegener, História da Ciência Política? O senhor indica outra obra a mais? Não, aqui você vai precisar de muitas obras, principalmente porque esta obra do Wegener, ela é muito incompleta. Ela é uma série de rascunhos que ele não chegou a completar. Ele foi contratado para escrever uma obra que fosse a obra padrão nas faculdades, para substituir a obra do tal do Sabine, que era a obra padrão admitida então, que era um livro relativamente curto. E ele começou, era para ser um livro de 300, 400 páginas, o negócio foi aumentando, virou 8 volumes, tá bom. Dançou o projeto. E com os 8 volumes ele ainda não tinha completado todos os autores, todas as escolas que ele queria expor. Né? E daí ainda a coisa se complicou, porque ele estava fazendo a história das ideias filosóficas e chegou à conclusão de que ideias políticas não existem. O que existem são políticas efetivas que se expressam ou se legitimam através de ideias. Então, sem você observar a história real das políticas, você não podia fazer a história das ideias políticas. Ou seja, o projeto de 8 volumes, para ser realizado, precisaria se multiplicar por mais 8. Então, que acabou virando depois a outra série de livros dele, Ordering History, que ele também não acabou. Existem muitos filósofos cujas obras são sempre incompletas. Né? Isso acontece com frequência, porque a filosofia não consiste em fazer obras. Você pode fazer, e é bom que faça, e termine, faça um livro bem feitinho, etc. Acabar uma obra de arte, é bom. Mas não é obrigatório. Então você vê que alguns dos grandes filósofos da humanidade, como Aristóteles, Leibniz, né? Mais modernamente o próprio Erich Wögerin, Ortega y Gasset, nunca terminaram um livro. É tudo fragmento. Por quê? Porque o que interessa na filosofia, o que é a filosofia, ela é a atividade da busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, não a obra escrita que registra isso. A obra escrita é de fato só, vamos dizer, só um registro. Certo? Eu não conheço nenhuma obra de ideia da história da ciência política, das ideias políticas, que possa suprir esta deficiência. Você vai ter que usar muito. Existe uma série coordenada pelo Leo Strauss, com vários autores, que acho que tem o mesmo título, História das Ideias Políticas, assim, dá um volume grosso, 1000 páginas. Aquilo está muito bom. Não tem tanta unidade, por ser vários autores, mas pelo menos o material está ali à disposição. Mas existem muitas ideias políticas que foram de uma importância extraordinária no seu tempo, orientaram políticas e tiveram consequências, e que não se incorporaram na tradição. Agora, por exemplo, eu estou estudando esses filósofos que chamavam Revolução Conservadora Alemã. Revolução Conservadora é um nome genérico, na verdade, de várias escolas de pensamento, totalmente discordantes umas das outras, que apareceu no começo do século XX e duraram até o advento do nazismo. É uma coisa que foi totalmente enterrada e esquecida, tá certo? E só objeto de confusão e mal-entendido depois. Eu vejo que ali tem 1000 ideias interessantíssimas, que às vezes as pessoas perdem o interesse, porque, por exemplo, você pega o livro do Werner Zombart, Socialismo Alemão. Fala, bom, socialismo, então, ou esse negócio soviético, ou aquela porcaria de nazismo, não estou interessado, passa em frente. Mas o livro chama-se Socialismo Alemão. Agora, a concepção que ele tem do tal do socialismo alemão, que é totalmente diferente do bolchevismo e totalmente diferente do nazismo, é uma coisa de uma originalidade extraordinária, que a mim me parece uma proposta inviável. Mas ao expor a proposta inviável, ele tem tantas e tantas e tantas ideias importantes, maravilhosas, inspiradoras, etc. Está perdido. Né? Tem um outro camarada que era também um dos líderes desse movimento, chamado Müller van den Broek, que também era um homem do tal do socialismo alemão, e que desde o início combateu a ideia racial, porque ele falou que vai definir os povos não é a sua raça, é a sua cultura, a unidade da cultura não tem nada a ver com a unidade racial. Isso é bom, então você vê que já foi banido pelos nazistas por causa disso. Mas tem outras ideias dele que os nazistas aproveitaram. Então, por exemplo, ele fez uma série de análises sobre estilos nacionais, partindo realmente da arquitetura. Principalmente ele aprofundou em duas. O estilo que ele chama estilo prussiano, é diferente do estilo do resto da Alemanha, arquitetonicamente, inclusive, a estética italiana. Mas tem cada ideia ali que é um negócio fantástico. E o cara foi totalmente esquecido. Por quê? Porque esse movimento ele foi superado pelo nazismo. Os caras estavam lá especulando como é que nós faríamos aqui um socialismo alemão, papapá. E aparece o Hitler tem uma ideia muito simples, diz, bom, a gente conquista o exército e o exército impõe, vamos dizer, o exército e a polícia impõem o tal do socialismo alemão para o resto da sociedade. Então eles estavam ainda discutindo como é que seria, e o Hitler veio e fez a coisa do jeito dele. Claro que estragou toda a ideia, né? Eles tinham excelentes intenções, etc. Então, ele resolveu o problema não na esfera da discussão teórica, mas na esfera do fato consumado. Já vocês querem o socialismo alemão? Está aqui. Ah, mas não era assim. Pô, agora é tarde, cala a boca, burro. Foi assim. Né? E esse movimento, então, ele foi abortado. Tem um livro, um historiador americano, já ouvi falar do livro The God That Failed, o Deus que Falhou, é uma coletânea sobre o comunismo. Tem um historiador americano que pegou as ideias de desses teóricos da Revolução Conservadora, que é o Hans Freyer, e escreveu um livro com o título O Outro Deus que Falhou, porque se também o socialismo alemão também foi um aborto. Né? Mas, no entanto, vamos dizer, você perder tudo isso só porque historicamente aquela corrente foi abortada, não, é uma coisa que faz sentido historicamente. Né? Se tudo o que você quer é conhecer quais são as ideias que formaram a mentalidade moderna, então você só vai ficar com as ideias que frutificaram. Eu digo, e aquelas que não frutificaram porque não foram plantadas? Ou porque, infelizmente, foram plantadas no solo errado, por um azar, mas que mereciam ter? Né? Isto aí depende do nosso julgamento pessoal e depende de investigações pessoais que você faça. Você não vai começar por elas, evidentemente. Você vai ter que ir pela regra, pela média, pelo consenso. Mas depois, pelo resto da sua vida e muito além do consenso. Né? Eu pego, por exemplo, as ideias políticas do Mário Ferreira dos Santos, que eram, em grande parte, inspiradas por uma coisa quase impossível, que é a mistura de ideias escolásticas com as doutrinas do Pierre-Joseph Proudhon. Né? Tem ideias muito interessantes. Elas nunca frutificaram, nunca pegou. Mas digo, mas não merece você voltar lá, dar uma olhada e falar, e se esse negócio puder render frutos amanhã ou depois? Agora, se você vai ver só as ideias políticas que estão em circulação hoje no Brasil, é coisa de uma pobreza extraordinária. Porque, por exemplo, você pega os caras que são, digamos, conservadores, os caras não leram décima bilionésima parte do que precisaria ler para você poder achar que conhece o pensamento conservador. Pois eu dei uma lista de livros sobre o comunismo. Eu digo, ah, para você entender o comunismo, você precisa ler pelo menos isto. Não são 1.000 livros, são 100. As pessoas não querem fazer nem isso. Então, quer dizer que o nível de conhecimento que elas estão se exigindo para poder opinar é muito baixo. Então, são apenas opiniões amadorísticas, que não têm peso científico. Tá certo? E que só podem contribuir para confundir, embolar mais ainda o meio de campo. Porque são preferências arbitrárias. O sujeito, assim, aos 17 anos, ele, ah, li Nietzsche. Eu já virei nietzscheano na memória. Você, né? Moleque adere a qualquer coisa que o encanta. Tá certo? Digo, mas é totalmente arbitrário. E se tivesse caído na sua mão o Karl Marx, por exemplo? Né? Seria Karl Marx. Ou caiu o Dr. Freud, né? Eu me lembro que eu na adolescência, eu li todos os livros do Erich Fromm, eu virei quase um psicanalista. Né? Psicanalista marxista. Depois eu vi que aquilo, oh, não é tão bonito quanto eu pensava, é fraco. Né? Então, essa adesão inicial, ela não significa nem que você compreendeu a ideia. Significa apenas que ela te encantou naquele momento. Mas para, você não pode compreender uma ideia se você não souber tudo, todas as alternativas a essa ideia. É? Então você precisa reconstituir a discussão inteira, não só a discussão real que houve historicamente, mas a discussão ideal que deveria ter existido. Por exemplo, o confronto do que um autor de hoje diz com o que um autor, o outro autor disse no século XVI ou XVII, ou século V a respeito disto. Só quando você monta essa discussão inteira que você entende a verdadeira significação das ideias. Principalmente quando você está lendo autores muito cultos. Porque todas essas referências não citadas estão lá contidas. Isso quer dizer, o autor não está discutindo explicitamente com fulano, mas ele tem aquela evocação quase que no seu subconsciente. E ele está participando, aí nós temos que apelar à ideia do Mortimer Adler, o grande diálogo. Todas as ideias no Ocidente apareceram de um grande diálogo, diálogo real ou ideal. Então, enquanto você não reconstitui o diálogo, você não sabe do que as pessoas estão conversando, e, portanto, você nunca é capaz de entender uma opinião ou outra. Acontece que hoje nós temos um agravante disso. Qualquer moleque que se encha de dinheiro, como Zuckerberg ou Bill Gates, a partir da hora que ele tem dinheiro, ele acha que ele sabe tudo e ele começa a querer reformar a humanidade. Eu, por mim, tenho uma fórmula infalível. Eu daria livros da Ayn Rand para essa gente toda ler, para eles ficarem bem egoístas e pararem de querer salvar a humanidade. Eu digo, olha, agora você só vai cuidar do seu bolso, tá entendendo? E para de nos amolar, para de inventar fórmula, para de nos salvar, pelo amor de Deus. Né? Então, assim, eu não gosto nem um pouco das ideias da Ayn Rand, mas eu daria para eles, falar, lê aí, fica egoísta, só pense em você mesmo. E nesse sentido ela tem razão. Se esses caras pensassem só em si mesmos, na sua fortuna, eles pelo menos fariam menos mal à humanidade. É. Robson pergunta, para os que têm vocação literária, como aplicar os conselhos dessa aula? O mais importante no começo é do conhecer a história da própria literatura e ler as obras, assim como estudar e imitar o escritor escolhido como modelo. Num segundo momento, no entanto, você indica alguma maneira de articular isso com o estudo da crítica literária, gêneros, etc. Aí é que está o negócio. Daí ele pergunta, como aplicar a distinção dos escolásticos para acertar o foco num objeto de início sempre indefinido? Muito bem. Então, qual é o objeto material? É a produção literária, de modo geral. É isso. E segundo, qual é o objeto formal e qual é o objeto formal terminativo? Vamos dizer, onde é que você quer chegar? Você quer ser um historiador da literatura? Você quer fazer crítica literária? Não, você quer ser um escritor, digamos, um romancista. Né? Então, o objeto formal terminativo é aproveitar tudo isso aí para duas coisas. Primeiro, ampliar sua compreensão do ser humano através da literatura. Então, são ângulos, porque todas as histórias inventadas são histórias possíveis. E através das histórias possíveis, você entende melhor a história, as histórias dos personagens reais. Eu acho isso uma coisa apaixonante, você conhecer a vida das pessoas e você perceber o enredo, a lógica do enredo da vida delas, que às vezes elas mesmas não, às vezes não, quase nunca percebem, né? Então, esta é a primeira coisa. E segundo, você desenvolver a técnica narrativa. Então, este é o seu objeto formal terminativo. Você, tanto ao ler os livros de literatura, quanto ao ler os livros de crítica literária, de história literária, de estudos literários, etc., você está buscando o quê? Não um conhecimento da história literária, mas você está buscando o desenvolvimento da experiência literária da vida e os elementos da fórmula literária, né? Que você vai depois usar para você escrever as suas coisas. Está aí dado o objeto material, objeto formal terminativo. Não há dificuldade alguma nisso aí. Está entendendo? Não entendeu? Eu entendi superficialmente, não entendi assim, não consigo, não conseguiria repetir isso que você falou. Por exemplo, eu estou lendo livros de literatura. Bom, eu posso estar lendo por mera diversão. Eu não tenho nada o que fazer, eu pego lá, sei lá, um livro do William Faulkner, Dostoiévski, e vou ler como inspiração, por exemplo. Não é tão diversão, mas é inspiração. Claro que alguma inspiração eu vou obter com aquilo. Mas se eu sou um futuro escritor, um futuro romancista, eu vou aproveitar algo mais disso aí. Eu vou aproveitar, primeiro, a experiência humana e, segundo, os modos de narrá-la. A experiência humana, que está nos livros do... Uma coisa é você estar escrevendo sobre um caipira, um redneck americano, tá certo? Cheio de ética protestante na cabeça, e outra coisa é você estar escrevendo sobre um revolucionário russo do século XIX. Então, já são, a diferença da experiência humana já é grande, tá certo? Mas essas duas coisas existem, tá certo? Fazem parte da realidade humana. E, por isto mesmo, os dois não estão narrando a coisa os dois autores não estão narrando a coisa do mesmo jeito. Por exemplo, em Dostoiévski, você tem páginas e páginas e páginas e páginas que são de discussão filosófica. Eram os russos cheios de vodka na cabeça, discutindo ideias malucas a noite inteira. Não é isso? Aqui, então, você tem um drama intelectual. Você não vê isso no Faulkner. Os personagens dele não são tão intelectuais assim. Não é isso? Os dramas deles, às vezes, os camaradas são tão toscos que ele tem que retratar o drama interior deles pelas suas ações exteriores, não diretamente. Ele não tenta refazer o discurso interior do cara, ele mostra o que o cara está fazendo e você vê então a lógica ou falta de lógica do comportamento da alma do sujeito no seu comportamento exterior, ao passo que os personagens do Dostoiévski são muito mais intelectualizados, né? Então, você está vendo duas experiências humanas diferentes e dois modos de narrá-los. E assim, mas por diante, você pode ver outras e outras e outras e outras experiências. Quando você lê o Balzac, você vê aquela história daqueles burgueses que se aproveitaram da confusão da Revolução Francesa para eles se encherem de dinheiro, né, comprando os bens da igreja a preço vil e vendendo por mil vezes mais. Né, aquela ambição, aquela fome de dinheiro, aquela coisa, é uma experiência humana também, e o Balzac tem lá a sua maneira de narrá-lo, tá certo? Você vê, depois você lê Madame Bovary, então você vê aquela mocinha de classe média com ilusões românticas na cabeça, né, casada com um sujeito chato, tedioso e tal, e que ela se encanta por um outro cara. Tá. Bom, isso aí também existe, tem que ser contado de uma maneira, não dá para contar nem da maneira do Faulkner, nem da maneira do Dostoiévski. Tem que ser uma outra, tá certo? Então você vai ampliando a sua experiência imaginativa da humanidade e ampliando a sua técnica narrativa. Então este é o objeto formal, é aí que você quer chegar. Você não quer escrever uma história da literatura, você não quer escrever uma obra de teoria literária, você quer escrever um romance, um ou vários. E é isso que você está aprendendo ao longo de todo esse estudo. Você pode estar estudando as mesmas coisas que um estudante de filologia está estudando. Você está estudando as obras de literatura, a história literária, a história da língua, etc, etc, etc. Materialmente é a mesma coisa, mas formalmente é diferente e a finalidade também é diferente. Deu para entender? Hugo Cravo, o que o senhor acha dos livros digitais, das contas na Amazon, por exemplo? Eu não sei, eu não me dou muito bem com ler na tela. Não é isso? Às vezes é preciso, porque se você tem o livro na tela para você organizar citações, por exemplo, é mais fácil. Eu só uso para isso, quer dizer, pego lá uma versão em PDF, ou em Word e tal, e se eu quero usar para citações, é evidente, eu só ler, eu vou copiar e colar, fica mais fácil, mas só uso para isso. Mas eu, para ler livros de grande extensão na tela, eu não consigo. Se você consegue, sorte sua, né? Mas outra coisa, em geral, os livros mais raros você não vai encontrar aqui, de jeito nenhum. Você vai ter que procurar, às vezes, houve livros que eu procurei durante 20 anos, ou porque estava muito caro, não tinha dinheiro, tinha que esperar baixar o preço, né? Também, veja, o livro que você não encontrou na hora, que está na sua lista, algo você já sabe dele. Ele já está no seu mapa da ignorância, né? E você sabe o que ele vai, mais ou menos o que ele vai te dar quando você puder lê-lo. O mapa da ignorância é a coisa mais preciosa na vida de estudo. O que me falta saber para eu entender aquilo que eu já sei. Alexandre Celso. Professor, não é a pergunta, é apenas um abraço. Desculpa por incomodar com esse tipo de coisa, mas é que eu admiro muito. Forte abraço do Celso. E Deus continue a abraçá-lo, abençoá-lo. A você também, meu irmãozinho. Vai em frente. Hugo Cravo. Como encontro as minhas questões? Elas que darão estrutura aos caminhos dos meus estudos. Você já tem essas questões, meu Deus do céu. Hã? Veja quais são as suas dúvidas existenciais profundas, quais são as suas perplexidades na vida. É ali que está a pista. Não são questões que aparecem sob a forma de questões filosóficas ou científicas, mas que aparecem como questões existenciais da sua vida real. Pode ser alguma coisa assim, até boboca. Ah, como eu venço a minha timidez? Eu digo, ah, isso é um bom começo, né? Você estuda a história dos grandes tímidos, né? A vida, sei lá, por exemplo, o diário de Amiel, um escritor suíço, né? Era um homem tímido, indeciso, incapaz de se comunicar muito bem com as pessoas, então ele comunicava no papel e escreveu um livro maravilhoso, que é o diário dele. Tá certo? Existem inúmeros personagens de tímidos na literatura universal. Vai procurar isso. Ou então, sei lá, por que nenhuma mulher gosta de mim? Ah, tem um bom começo? É uma boa pergunta, é? Existem inúmeros personagens da história literária com as quais aconteceu isso. Vá atrás disso. Pode ser qualquer pergunta da sua realidade, né? Só que você não vai tratá-la só como da sua realidade pessoal, você vai elevá-la ao nível de uma questão digna, referente à história, à sociologia, à psicologia, etc, etc. Eduardo William, o senhor falou a respeito de certas jaulas em que podemos nos colocar nós mesmos, citou como exemplo músicos e matemáticos. Como perceber que a porta da jaula está se abrindo? É só você tentar entrar em várias jaulas ao mesmo tempo, não ficar numa só. Então, vamos dizer, é o contraste que vai vacinar você contra o fascínio excessivo por este ou aquele autor, esta ou aquela filosofia. Vamos dizer, uma coisa é fascínio no sentido de admiração. Você pode admirar enormemente um certo escritor sem você precisar fazer das ideias dele as suas ideias. Ao contrário, às vezes, por contraste, tá certo? Você, às vezes, só chega à sua ideia através de uma ideia contrastante que você absorveu antes, né? E você tem que ser grato a essa ideia contrastante. Então, eu passei 8 anos da minha vida estudando marxismo, né? Depois, eu acabei pensando de coisas diferentes sobre todos os pontos, mas as minhas ideias só fazem sentido por contraste com aquilo que eu aprendi no marxismo. Então elas precisam do marxismo de algum modo como superfície de contraste. Tá entendendo? Então o marxismo me ajudou a formular minhas próprias ideias. Né? É. Marco Antônio Martins Júnior. Você recomenda aos alunos desse seminário, principalmente os iniciantes, que devorem todas as suas obras no início desse curso? Nunca. Hã? Nunca. Primeiro porque o que você chama de as minhas obras, a parte escrita, representa uma parte ínfima do que eu estou ensinando. O essencial do que eu estou ensinando está só neste curso, não está em livro nenhum. Então, você fazer este curso te dá um acesso mais direto às minhas ideias do que se você ler tudo que eu publiquei. Isso não quer dizer que você não deva ler, mas eu considero que um sujeito, um estudioso muito sério, muito capacitado, conseguir fazer uma exposição de conjunto das minhas ideias, dos meus ensinamentos, é um desafio enorme. Primeiro, pelo fato de você não ter a versão escrita, tá certo? E segundo, porque toda a exposição que eu fiz nunca foi uma exposição sistemática, por exemplo, uma exposição de ocasião, motivado ou por uma pergunta, ou por uma situação, ou por uma necessidade didática. Em suma, eu não procurei dar uma ordem interna aos meus pensamentos. Toda ordem que eu dei é externa, causada por motivos puramente externos. Por exemplo, uma coisa é eu dizer algo aqui nesta aula, outra coisa é eu fazer um post do Facebook, uma terceira coisa é eu explicar isso a um amigo meu, uma quarta coisa é escrever um livro a respeito. Então, você tem essas várias abordagens que eu uso todas ao mesmo tempo, tá certo? E não consegui dar uma fórmula, não consegui, não, nem tentei dar uma fórmula geral escrita para a coisa. Mesmo porque, vamos dizer, o meu objetivo principal não foi a criação de uma obra escrita, foi a criação de uma geração de pessoas. Então, vamos dizer, a atividade filosófica e literária se mescla de tal maneira com o impulso pedagógico que esta acaba engolindo as outras. Quer dizer, o conjunto que eu fiz, o que é que predomina? Educação, sem dúvida, né? Não tanto a filosofia como disciplina em si mesma, mas a filosofia como educação, no sentido do livro do Júlio Stenzel, Platão como Educador, é um grande livro de história da filosofia. Então, você vê que os grandes filósofos são todos educadores, e não raro a forma escrita dos seus ensinamentos foi sacrificada pela atividade pedagógica. O próprio Platão é um exemplo disso. Sócrates, mais ainda, ele nunca escreveu um livro, ele só educou pessoas. Então, o que é a obra de Sócrates? Foi o que ele deixou na mente dos seus alunos, principalmente o próprio Platão. Isso acontece com muita frequência. Teve outros que nunca foram professores, como Leibniz nunca foi um professor. Então, grande parte do que ele escreveu é correspondência com amigos, ou escrito de ocasião. Em suma, os fatores exteriores condicionam muito a forma de expressão que você vai usar. E isso coloca para o intérprete, para o estudioso, é só problemas terríveis. E eu acho que, quer dizer, a minha obra, entre aspas, nesse sentido, ela está muito mais difícil de você reduzir a uma exposição geral do que a do Mário Ferreira dos Santos, por exemplo, pelo menos está toda escrita. Ou pelo menos toda transcrita, né? Então é claro que você deve ler as coisas que eu escrevi, mas não deve considerar isso prioritário. Prioritário é você seguir este curso, né? Eu acho que não tem nada que eu expliquei nos livros e nos cursos que eu não tenha explicado melhor aqui. Um dia eu gostaria que tudo isso estivesse transcrito e corrigido com uma forma mais definitiva. Não sei se isso será possível, mas, de qualquer modo, o trabalho pedagógico está feito. Vocês mesmos são o exemplo. Qual é a minha obra? Minha obra são vocês, pô, não é os livros. Né? Bom, eu acho que por hoje já deu o que tem que dar, né? Desculpem as perguntas que eu não respondo, mas, como diz o russo, só um idiota se propôs responder todas as perguntas. Tá, então até a semana que vem. Muito obrigado.